peso da corrente diz quem é quem. Pra felicidade de vocês é que o dinheiro traz bota. Vem sentar na minha Glock. AK-47 é o porte do homem. Perfil brasileiro, armas ALS. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Vou marcar 2 minutos, olha do bar e veste. Se brotar no baile é só socadão. O Jorginho é chato, brabo na favela. As piranha trepam, mas a Glock não. Na pista o ponde é foda, ele não amarela. Bota a cara no beco pra perder o estresse. E as piranha desce. Os amigos vendendo a firma enriquece. E as piranha desce. Bota a cara no beco pra perder o estresse. E as piranha desce. Meu bolso tá parecendo um imã de piranha de pia. É o porte do homem. Perfil brasileiro, homem já elece. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Vou marcar 2 minutos, olha do vale peço. Que se brotar na nave é só socadão. O Jorginho é chato, brabo na favela. E as piranha trepam, mas a Glock não. Da pista o bonde é foda, eles dão amarela. Bota a cara no beco pra perder o estresse. E as piranha desce, os amigos vendendo a firma enriquece. E as piranha desce, bota a cara no beco pra perder o estresse. As piranha desce, a culpa é de quem? Sim, vem, filha! As piranha desce, bota a cara no beco pra perder o estresse. As piranha neguinha desce. Bora, vai, bora. Obrigado, bora. André CBS, é, o maior de bico.